Não tinha porquê você me ligar. Não tinha razão pra gente se encontrar. Se tudo acabou, dava tudo certo. Pra que mexer num coração que tá quer? Pra brincar, pra usar. Eu já tava bem. Na minha cabeça não tinha você. Aí me beijou e falou de amor. E só sossegou quando me viu sofrer. Eu já tava bem. Na minha cabeça não tinha você. E aí me beijou e falou de amor. E só sossegou quando me viu sofrer. Por que você me ligar? Não tinha razão pra gente se encontrar. Se tudo acabou, dava tudo certo. Pra que mexer no coração que tá quer? Pra brincar, pra usar. Eu já tava bem. Na minha cabeça não tinha você. E aí me beijou e falou de amor. E só sossegou quando me viu sofrer. E eu já tava bem. Na minha cabeça não tinha você. E aí me beijou e falou de amor. E só sossegou quando me viu sofrer.